paixão. O que a gente fez? Mas o brilho desse olhar me prendeu de vez. No começo da emoção foi só pra ser. Depois meu coração não soube te esquecer. Jorge Abaeta, vamos lá, Luiz. O amor chega, entra e faz morada. Revolução por dentro é o sol da madrugada. Sentimento que aquece e acalma o coração e a alma. Vamos. Acesse www.107.com.br. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Gente, 3 minutos faltando para 7 da tarde. Daqui a pouquinho tem a Voz do Brasil. Tá aí Felipe Araújo com Ferrugem Atrasadinha. Eu volto às 8 com o Canta Brasil, tá bom? Senhor dos Caminhos Limitada, uma empresa de comunicação classe A. Está no ar a Voz do Brasil. as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 15 de janeiro de 2019. E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro assina decreto que garante direito de brasileiros a ter arma de fogo em casa. Assinei esse decreto feito por muitas pessoas de bem, para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Medida define de forma objetiva quem pode ter acesso ao armamento. E você também vai ouvir na voz...